feel like this thing is you can make well dois of the violence. Nunca mais vivi sozinho. Desde que vi no X vídeos tutorial de como fazer um cozinho de camisinha, eu aprendi como que eu posso fabricar uma vagina. Não quero saber de mangalho. O dois esponja dentro do escapamento do meu palio. Eu vou meter até nascer uma queen. Você tá caseira que pisca um copo estande. Tudo que vai encher vai sair do meu pipi. Eu vou jogar na minha boca pra eu engolir. Que morrer de rir. Esse peixe engole gozo e ri. Essa boa notícias. A buceta perfeita pra mim. Vive dentro do mar, mas não é de golfinho. Eu até que tentei, mas a lata de Nescau, mesmo com a esponja, sobrava no meu bilau. E eu experimentei o buraco do sofá, mas a sala ficou fedida de tanto gozo. Bateu dentro do bolo de papel. A rola que é perversa foi de Babel. Então a bolsa da caseira perfeita pra mim. Papo reto é um buraco no tijolo da parede. Um boteco. Não me pede pra fazer o teste do bolo de papel. A rola que é reverse torre de Babel.